Voador, Lagoa 9866, Internacional 10, Baixada Travada. 9866, altímetro 019, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus com 08 nós. Pouso autorizado no 0, Lagoa 9866. Salvador, boa noite. Eu dou no 68. Boa noite, Gonu no 68. Na aproximação, guarda pista livre. Altímetro no 019. É, altímetro 19, Gonu no 68. Direita, solo 21, decima 1, boa noite. A porta de livrar, 21, boa noite, 66. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pouso autorizado, pistão no 0. Eu repouso, pistão no 0, no 68. Salvador, boa noite, o TAN 3197 está próximo à ponte de espera da Ana Zero, pronto, visual com tráfego na curta. Boa noite, TAN 3197, após a passagem do tráfego na curta, tráfego 1 Boeing 737, após ali mantém cabeceira 10. Após o tráfego na curta, ali mantém 10, 3197. direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 21, 1, boa noite. Ventuno 70 graus com 08 nós, autorizada a decolagem, pista no zero. Autorizada a decolagem, pista no zero, tá 3197.

and clearance. 1-2-1-0, attention, taxiway, alpha, close, 15, taxiway, India, and... Alpha, India, taxiway, India, and... Alpha, India, taxiway, India, and... Alpha, India, taxiway, India, and... Ah, 3858, boa noite, a sua indicação, vou direto Duna, desce para 4000 pés, o ajuste no 020. Duna na pro, descendo para 4000, 3858, obrigado. O 1705, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 3325, boa noite, o 705. Boa. controle Maceió, em 1-2-2-2-9-9. Para 2.000 pés, ajuste 1020. Está autorizado o LS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado. 2.000 com 1.020, reporte estabilizado, LS X-Way, volta

Saulo, boa noite, 3858, livrou. 3858, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 2, Pátio 1. Pátio 1, Alfa, Juliette, portão número 2, 3258. Salvador, voando 2043, três pushback acionamento na posição antes. Número 043, no 8 autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Pode falar. Boa, Atena 3662. Atena 3662, você me identificação, vou IPAP, desça para o nível 050, ajuste no 020. Desce para quanto? 050, na prova de IPAP. 050 IPAP, ciente, grato.

retorno 2043. Salvador, boa noite, Luna 096, passou 200, escrito 170. Luna 096, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 070, ajuste 1020, número 3 na aproximação. Essa via chegada a Mari, dentro 070, 020, ajuste número 3, 096 da Gol. Decolado 53, controle 119, decima 8. Leonardo, vai tomar. Decolado 043, decolado na sexta. Voo 2043, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via 360. Europa 084, flight direct to Duna, position. Descend 2000 feet, QNH 1020, cleared final ILS approach. Runway 10, report establish a localizer course. Okay, descending 2000, 1020, that is Duna position. Clear for the ILS. Runway 10 for the rocket tower. Roger. M-310, aciona identificação. Desça via chegada a Mari para nível 080, ajuste 1020, número 4 na aproximação. Oxanã 6310, reautorizado descida para o 060. Dou no 096, desça para nível 050 via. 050 via, agora no 05, não, 1090. Estabilizou nesse momento. 3662, complete a final. Chame a torre Salvador 118, décima 95. 3895, graças a uma boa noite. Informo que agora estamos com chuva leve sobre o campo, bom?